a todos os infernos do Brasil. Gervinho Cedens, Moral de Irará. Hoje eu te liguei só pra saber como você está. Já faz mais de 8 horas que eu tô te ligando, não atendo o celular. Fui na casa da Rebeca e... Para Moisés! E você, você tá mentindo pro meu coração. Tô ficando no auge da decepção. Hoje eu descobri que tava me traindo na esquina da farmácia do seu João. Bate meu coração, bate meu coração. E aí, aí, meu coração virou. Quem quiser mandar, vai ligar o frio do meu coração. Ver esse som pra nossa TV Aracu. Alex, um beijo. Quem quiser jogar, vai ganhar o frio do meu coração. Mereço só. Meu coração virou. Bem baixinho. Quero convidar aqui o compositor dessa canção maravilhosa, meu amigo Mikael Lima, pega ele aí. Segura aí, deixa bem baixinho. Gente, o compositor dessa canção, o nome dessa canção é Rifa. E ele é de Feira de Santana também, esse compositor lindo, maravilhoso, que deu esse presentaço pra gente. Meu irmão. E aí, Mi, vai cantar com a gente, Mi? Bora, tamo junto agora. Rebeta, Mi! Meu coração virou foi rifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, vai ganhar o prêmio do meu coração. Oh, mereço só. Meu coração virou foi rifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, vai ganhar o prêmio do meu coração. Oh, ofereço sorte pra nossa paixão. Fera, Mikael Lima! Joga aqui, irmão! Obrigado, velho! LC é meu sonho, velho! De verdade! Obrigado! Hoje eu descobri que tava me traindo na esquina. Meu coração virou furifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar. Deixa baixinho que botar, vai. O Mikael de que bairro aqui de Feira de Santana? Tô de Feira de Santana. Sai de que bairro? Asa Branca. É. Tem alguém da Asa Branca aí? Tem? Mikael chegou pra mim e me mostrou essa canção. Duas, né, na verdade. A rifa tava muito alta. Falei, vou gravar essa canção. E com certeza essa música vai ser um pipoco. E hoje rifa conseguiu. Até alguns lugares que ninguém sabia o que era rifa, começaram a fazer a rifa, né? Deus abençoe sua caminhada. Grande cantor, grande compositor. E vai vir mais uma música aí pra gente gravar e jogar nesse Brasil todo aí, viu? Irmão, realizei meu sonho, obrigado, velho. Deus abençoe, velho, obrigado. Gente, uma salva de palmas, Mikael Lima! E quem quiser pagar, vai ganhar o prêmio do meu coração. Ofereço sorte pra nossa paixão. Meu coração virou rima. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, que vai ganhar o prêmio.